Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, muito boa tarde e já demos início a mais um programa África Nova. Já sabe, deste lado é Leandro Amador, que irá estar a fazer-lhe companhia durante estes 60 minutos aqui na Rádio Antena Web, no Canal 2. Então, na semana passada não houve programa porque estive adoentado e por isso o motivo de não haver mais um África Nova. Se calhar pena minha e pena sua também, desse lado que estava à espera de mais ritmo e muita boa música provinda lá de África. E vamos dar início então à nossa sequência musical e vamos começar com os Seven Star com a música Coração. chega mais perto de você. Tambor coração, coração, tambor coração. Agora vamos a uma dose dupla de música africana. Vamos ficar com Lil e John, Meia-Noite, e depois vamos ficar com a voz do Jorge Neto, Amor Falso. Traz de peixe na pesca. Hoje outra bem lady love pra menina exata. My God, minga por e eu espero a festata. Aqui não tem contra com o assunto bem falado. Se você está pronta pra nos estar junto, bem colado, bem li. Começa a fazer arte, mora Bruce Lee. Bem boi engosta, é que me engosta. A me curte de maneira que toma aquele sessão. Canto bem, eu e a beira com o show e a posição. Rockstar, rockstar, menina do fuzzy love. Com show na boate, até pouco 109. Tenho vontade, solo com o boi é perto de mim. Danço mais um passo com o boi. Aproxima de maneira pura, nunca faz com o boi. Raja com o boi, tipo sorte, já sei. Parou que é tipo jogo, que tudo show, saquei. Não importa agora, para você demora. Baby, não tenho um segredo que me sempre adora. Meia noite, Santa Chica. Meia noite, já chega. Já chega. Já chega, África Nova. Mais uma dose dupla de música, será que fica muito chateadinho? Claro que não, não fica chateado de modo algum, pelo contrário, você gosta é de muita e boa música. Então está no sítio certo, está no programa África Nova. Então vamos ficar agora com o Tropical Stars e depois vamos ficar com o Sampa Ajuda Picnic. E Picnic fez-me agora lembrar um verdadeiro momento de lazer. Adoro fazer piqueniques. conviver com os amigos, família, socializar é o melhor que a gente pode fazer nos dias de hoje. Relaxar e num bom piquenique ao som da melodia dos passaritos, quem sabe ouvindo o mar também. Enfim, é magnífico mesmo os piqueniques. E quem sabe eu deixar-lhe aqui esta sugestão para você amanhã, ou quem sabe nos próximos dias poder efetuar um piquenique também. E então, agora não vamos ao piquenique, mas sim vamos à música. Para. Fica Nova. Aquele piquenique na beira do mar. Atsá. Hey! Samura! É claro, clima quente, sol de verão. Não parti para longe de mundo. E fazer imaginar num mundo sem ninguém. Sol hoje só, animar ambiente. Um petisco, um droguinho, um serenata de violão. Colado num violinha, um vento de harmonia. Para ter seca ambiente, com as portas reclamando na América calor. E fica na história gravada para sempre na memória. De gente que vem de terra longe, pra ficar tudo por saudade, pra chorar por mortar. Pra animar ambiente, um petisco, um groguinho, um serenata de violão, colado num criolinha, um vento de harmonia, para ver se cantinho. Quando corta reclamar na meia calor. Ainda temos tempo de ouvir mais uma faixa musical antes de irmos ao intervalo. E aproveito a dedicar esta música, que é Irmãos Verdade, Quero-te Baby. É uma música que pessoalmente eu gosto. E vou dedicar esta música a três meninas. Vou dedicar a elas porque sei que todas as semanas não perdem um programa África Nova. E a ela, a Renata Viana de Aveiro, e a sua amiga Ana Lúcia, e também a Kênia. A Kênia, lá do Brasil, lá bem longe de onde estou eu a fazer este programa África Nova. Então, para elas as três, um bem-aja, um beijinho e um bom fim de semana. E espero que elas gostem tanto da música como eu. Então vamos aos Irmãos Verdade, quero-te, baby. E já sabe, depois é o intervalo. E eu volto logo com muito mais ritmo e música. Toda ela provinda de lá longe, provinda de África.

história. Oh, oh, shoot, nem que me pega tu bico. Quem que quer te falar namorado? Nem na boa costa, também quer te falar. Quero que esse, que tá morto, tá sopra também. Nem se não quer te deixar, nem quer de que respondi. Se vou adivinhar um flan, chega na minha perguntando que tem nada escondido. Que é isso, mara, vira cidade, lá na felicidade, dá boa tarde que responde. Foi que tu é dentro de mim, pra amor de namor, amigo, nunca esperava. Mais uma vez, e já estamos aqui de novo para levar até muito próximo das 16 horas e 30 minutos a segunda parte do programa África Nova. Já sabem, deste lado sou eu mesmo, o Leandro Amador, que está aqui na realização deste magnífico programa. Então, para trás ficou a música do Beto Dias, Solidão, e vamos agora a uma sequência musical de 3 músicas, e são elas a Isadora e Vargas com a música Amor Perdido. Depois vamos ficar com a Gama e o Felipe Monteiro com a música Descontrolada. E para terminar a sequência musical vamos ficar com os Black Angels com a música Sábado à Noite. E é assim o que vamos correndo a passos largos até ao término de mais um programa África Nova. gosto do motel. Nos amor perde magia. Já vi que vive e agora não está longe. Não tem fé, um dia não te juntar de novo. Maneira como tá vindo. está a tocar. Vejo uma dama encostada e peço-lhe para ser bela e gostosa, toda carinhosa, me forra adiante. Meu coração Agora vamos ficar com o Beto Duarte com música Tranquilo e depois Arthur com música Paquê Amar. E assim que vamos rolando mesmo a passos bem largos para o término de mais um programa África Nova. Tudo está tranquilo dentro de minha alma. Tudo está bem claro. África Nova. Amor, mas sofrer assim sem bom amor.

entre nós dois. Queres por um abraço? Pensando que se sente feliz. Pra que viver? Se um gatinho em meu papá. Pra que amar? Se um gatinho em razão viver. Que ninguém vai amar. Já perdi a viver. Pra que viver? Se não tem ninguém pra amar. Pra que amar? Se não tem razão viver. Pra que viver? Se não tem ninguém pra amar. Já perdi a razão viver. Paixão negado, perdi amor e um coração partido. Perdi um love rival e um paixão negado. Maneira como tá vivi. sei que vou me divertir. Entro numa discoteca, um belo som está a tocar. Vejo uma dama encostada e peço-lhe paz. Bela e gostosa, toda carinhosa, no fumo radiante, meu coração palpitante. De tanto te sentir, de tanto te ouvir, murmurar no meu ouvido. Quero ficar ao pé de ti, estrela gostosa. Não te quero longe de mim, estrela bela. A minha vida eu dou por ti, estrela gostosa. Ainda bem que eu te conheci. Baby, me tá dedicado, baby, me tá mob. Me tá desejado, me crê cariciou, me crê ter na minha loja. Estrela bela, quero ficar ao pé de ti, estrela gostosa. Não te quero longe de mim, estrela bela. A minha vida eu dou por ti, estrela gostosa. Ainda bem que eu te conheci. Agora vamos ficar com o Beto Duarte com música Tranquilo e depois Arthur com música Pa' Que Amar. E assim que vamos colando mesmo a passos bem largos para o término de mais um programa África Nova. devagar. Me conclui, cada cruz no seu lugar. Tudo maneira na consciência está tranquilo. Na minha alma, tudo está bem claro. Podia ter passado um milhão, podia ter findado sem dor. Uma vida é mesmo assim. Sabe mal que fim. Podia ter passado um milhão, podia ter findado sem dor. Uma vida é pop assim. Nunca sabe mal que fim. Na minha consciência tranquilo, tranquilo. Dentro da alma está bem claro. Bem claro, bem claro. Na minha consciência chamo criar um amor, manda tudo em querer. Esse amor tu vê, e quem é razão de viver. Chamo criar um amor, manda tudo em querer. Esse amor tu vê, e quem é razão de viver. Bata passar e café é. Amor, mas que ama, sofre assim. Amor, e chegamos ao fim de mais um término do programa África Nova. Então, até lá, até dois, oito dias, tudo de bom, um bom resto de fim de semana, uma boa semana de trabalho ou umas boas férias, caso seja isso mesmo que você está a fazer. Assim como eu, já estou de férias a nível profissional. Então, até lá, forte abraço e façam o favor de ser felizes.